mulher, vou dizer quanto eu te amo, cantando a flor que nós plantamos, que veio a tempo nesse tempo que carece de um carinho, de uma prece, de um sorriso, de um encanto. Mulher, imagina o nosso espanto ao ver a flor que cresceu tanto, pois no silêncio mentiroso, tão zeloso dos enganos, há de ser pura como o grito mais profano, como a graça do perdão. E que ela faça vir o dia, dia, dia mais feliz, que seja da alegria sempre uma aprendiz. Eu te repito esse meu canto de louvor ao fruto mais bendito desse nosso amor.